Outra vez me vejo aqui, com os problemas que me perseguiram. E eu pensava estava ganho, dormindo tranquilo. Acordei com minha vida fugindo pela porta, cansado da minha ausência, indisposta, com a esperança morta. Sou infiel comigo mesmo, o problema é ciente. Por mais que o coração aperta, a mente não aprende. Que a felicidade sempre foi recarregável. Minhas prioridades me trouxeram um ser solitário. E foi difícil sentir algo que não fosse ódio, acostumado com um abraço somente em velório. Eu sou culpado e boa parte eu já tô pagando. Meu sofrimento é sublime, ninguém tá notando. O que eu fiz da minha vida escapou nos dedos. O que eu tinha todo dia só virou desejo. Que dá valor após a perca, já vi essa cena. Eu tento procurar um culpado, mas eu sou um problema. Sentindo a impotência, o amargo da insegurança, se apegando às esperanças e às boas lembranças. O meu V de vingança virou vacilo, vontade em vão. Apostei alto e a premiação foi parar no chão. Difícil se recompor, pegar o que sobrou, fingir que nada aconteceu, esconder a dor. Sem pagar de vitimismo, nunca dormi tranquilo, sabendo que o futuro é incerto e ninguém tá comigo. Então reflete aí sozinho o que será da sua pessoa. Faz um filtro da tristeza e se apega às coisas boas. Nada mais traz um sorriso, o brilho nos olhos. Sabemos que o tempo cura, mas a dor não tem relógio.